podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer. Vagabundo não morre de fome! Que eu não mudo de opinião. Vai mudar de opinião, vai pagar comédia. Daqui do morro eu não saio. Quem ousaria sair do morro? Várias mulheres, várias motocicletas. Daqui do morro eu não saio. Quem ousaria sair do morro? Quem ousaria? Quem ousaria? Trilha sonora do Gueto 2005. Trilha sonora do Gueto 2005. Yeah! Essa é nova, hein? Essa é quentinha, aí, vem comigo. A vida criminal traz pânico, medo. Pra confirmar o fato, trilha sonora do quê? Eu vou xingar até a mãe do prefeito por deixar a favela desse jeito. Sou zona sul, sossegada, eu sou sobrevivência. Sou do crime, mas eu sei que não compensa. Vários mano decidem se trombar pra debater os problemas que há. Um frio na espinha, a hora tá. Ouço de longe o fulano gritando: socorro, mãe, me ajude, pelo amor de Deus. Chegou a hora do arrebento, fodeu. Quase madruga, eu não rolê pra casa. Filha da mãe, de cinza na minha caça. Mas eu não vou me entregar assim tão fácil. A estratégia do crime é ser mais ágil. Minha maldade é maior do que o inimigo pensa. Ele não sabe o que se passa na minha cabeça. Essa hora eu devia estar com a minha família, mas tô aqui protegendo minha própria vida. Eu passei 35 no bolso, caminhando a maldade no olho. O meu parceiro devia estar aqui com um oitão, só pra garantir. Mas tô aqui e não vou mijar pra trás. Eu vou na febre derrubar até o Satanás. A minha vida destruída, mas tenho Deus no coração. Ao mesmo tempo, o diabão na mão. Eu vou na fé e vou pra confirmar. Puto de cinza, nenhum vai me perturbar. Quem sofre é nós, sabe os humildes. Pra não dar trégua a nenhum inimigo. Na inteligência do crime é que eu vivo e ele morre. É o primeiro capítulo. Personagem do crime. É o primeiro capítulo. O personagem do crime. Você não é o Rambo, amado até os dentes. Tem peito de aço, Joe, a chapa é quente. É mó batalha no gueto sobreviver. O mundo aqui é louco, Joe. Vem pro CV. Vitória, glória, só os merecedores. Não tem vez, Joe. Pelo amor, pelo amor. É luz certa, natureza da vida. Apesar de sofrida, Deus é a saída. Na cadeia só monstro, na quebrada vários reis. Rebola sem vergonha pro mapa no xadrez. Cadeia é baladão e não pra dedo mole. Cê tem livre, habita a caminhada, cê que escolhe. Agora tá de frente pro crime, é assim. Explorou, matou e diz o que pra mim. Ganância, mulheres, o que te incentivou. Quebrou tudo de casa, zoou até o avô. Cê é louco, hein, Joe? Ficou maluco. Quebrou até a loja de tênis do turco. Tomou uma pá de tapa na orelha. Aprendeu pra ninguém, vai jogar mais areia. Ser opinioso, o crime é pelo certo e bem audacioso. Cê se fudeu, não tem, pode correr. Qual é a sensação de saber que vai morrer? De quem pra quem cê deve, com quem cê corre? Se fudeu, cresceu, zóio, errou. Cê decisão que você tomou. O pingue é letra e não passa em falso temor. Destruir minha família é o que mais desejou. Usou todas as armas que tem, despojou. Manipulou de todo e se formou oportunidade. Solto, não zoa meio mundo. Que faz e acontece. O crime não é tudo. Vai, sai de música braba que cai por terra. Deus me livre das pragas que é ruim terra. Maliciosos quer ver seu fim agora. Te fazer ajoelhar, rezar Nossa Senhora. Com a própria língua cê se condenou. Seus pés te derrubaram, suas mãos te envenenou. Vou ver você se destruir sozinho. Vem de camarote cê pisar no spin. Hey, Joe, o que cê achou? Você a condenou, crucificou enquanto ela apostou. O seu despojou, finado. Com seis do gol que acabou, acabou. gelado. Fim, enfim, é o fim de um modo dramático. Eu li, eu vi, escrevi, sou opiniático. Ajo C, não posso ter visões vazias. Não posso engolir os lixos no dia a dia. Cê é uma arma, guerra, morte, destruição. Mostra sem pensar numa simples decisão. Uma palavra sem noção, agride o coração. Vingativo na ação, matador sem exceção. Que não agrada quem não tem um pingo de coragem. Se for possível, se panguar sem massagem. Lindas palavras são simples de se compreender. Brilho de qualidade, honestidade, proceder. Dignidade, a causa mais justa do mundo. E minha informação se reflete em um segundo. É o primeiro capítulo. Do crime. É o primeiro capítulo. Capítulo. Personagem do crime. Eu reconheço aquele fulano. Fulano. Me ameaçou e mirou, engatilhou o cano. O pé de black não tem capacidade. Pra matar o cascão tem que ter coragem. A sua vida vocês têm que preservar. Pra não virar notícias popular. Ocorre o fato na televisão. Fazer o que é sua última visão. Deve estar em casa aprendendo a lição. Ou então fazendo a oração, irmão. Pede a Deus pra que isso não seja real. Vai se foder no juízo final. Capito o crime de longe com perfeição. Analiso quem é humilde e morre a traição. E quem é cão sobe sem perdão. A vida é assim, só destruição. Aonde nasce o mal, nasce a ira do inimigo. A vingança é o mais preciso. O fardado na minha captura. 20 minutos antes estava na sua. Só foi me ver e saber que eu sou cascão. Se moveu e veio na minha direção. Só que eu sou ligeiro, miliano de capão. Com a mão no bolso eu engatilhei o cão. Se acontecer, eu tô do lado é dos irmãos. Eu faço minha defesa com minhas próprias mãos. Ele todo certo, cheio de razão. Eu acredito na minha oração. Ei, cuzão, dessa vez não. Dessa vez não. Sentei o dedo até descarregar. A sangue frio sem um pingo de pena. Eu fui na fé e fui pra confirmar. Puto de cinza nenhum vai me perturbar. Menos um fascista pro estado. Funciona assim, esse é o resultado. Mesmo que eu tenha me arrependido, eu não dou trégua a nenhum inimigo. Se atravessar meu caminho é aquilo. Fudido. E é só mais um capítulo. Capítulo. O personagem do crime. Capítulo. É o primeiro capítulo. Capítulo. O personagem do crime. Crime. Muito obrigado.